Altă școală. Lima 328, mesaj 28. Go ahead. Yanka 6320 on the ground at 48, leaving on your left, maintain position on middle point of taxiway Delta. When you call Salvador ground on 121 decimal 9R. Roger, Delta, call ground and good day, thank you. Corre, boa tarde, Abatel 402 está pronto. Abatel 402, é o número 2 para decolagem, mantém o ponto de espera. Delta. Roger, Bianca 6320, text by Delta Kilo, vai April 3, report to enter April 1, Avianca 6320. Delta Kilo, April 3, thank you. 1924, autorizado a iniciar seu táxi, ingresse agora à direita na Alfa e prossiga para o posto de espera cabeceira 28, quando lá chame torre 118, meia dúzia no 924. 924, vira à direita na Alfa, torre em ponto de espera 118, 36, 118, 6. Afirmativo. Otan 3661, para o táxi com POB de 86, 2 horas, Aracaju. Santiago, mantém escuta. Mantém escuta, tá 3661. Tem 85 a bordo, qual é a alternativa? Aracaju, senhor. Alterna Aracaju, 86 a bordo, 2 horas de autonomia. Ok, então. Está autorizado o início de táxi, ingresse na Juliette Alfa, prosseguindo para o ponto de espera da cabeceira 28. Quando lá chame torre em 118, meia dúzia. TAM 3161. Juliette Alfa. Ponto espera 28, 18, 62, ATAN 3661. Posso entrar, pode iniciar, com 600? 600, autorizado, aguarde para iniciar, temos uma fila para decolagem, a espera vai ser de aproximadamente 8 minutos. Se acionado. Aguarde um instante, temos uma aeronave que vai estacionar no portão 10, após o estacionamento da mesma, vou liberar o seu pushback. Ok, vai aguardar. Para acionamento do pushback, passaria 2230. 2230, mantém escuta, aguarde o número 2 no setor. Salvador, boa tarde, 3173, data ponto de espera 28, pronto. 3173, mantém o ponto de espera. Bianca 6320, understand you want us holding short of Juliet, correct? Roger, maintain position and wait instructions to enter APA1 com a Bianca 6320. Roger, maintain position and stand by for instructions. TAM 3173, observe rolagem do bandeirante à sua frente após o mesmo autorizado alinhar e manter pista 28. TAM 3173. Alinhe e mantém 28, 3173. Afirmo, TAM 393 autorizado ILS Zulu para pista 28, ajuste 1012, informe estabilizado. Afirmativo, 3193. Prossiga para o solo Salvador. Corre o instrumento para São José dos Campos, 360, está pronto para cópia. Gente, aguarde cópia, o Condor 20. Grato. O Gol no 600, no portão 8, coordene com a equipe de solo, passará a cauda da aeronave da Avianca, uma aerobase 319, que estacionará no portão 10. Após o estacionamento do mesmo, inicie seu pushback, informe táxi no 600. Após a Avianca, autorizado, vou 600. Baetel 1402, decolado aos 52, chame agora o controle em 119.35. Obrigado, senhor, boa tarde. Oi, boa tarde, Baetel 1402. Caetano 402, contato radar, vigilância, suba sem restrições, nível 100. Sem restrições para 100. Quando houver possibilidade, senhor, nossa radial de saída é a 288, ok? Se houver possibilidade, quando houver, eu estou a gente para o Avatap. Só se for agora, Avatap. Positivo, já está na hora, para a porra de Avatap. Então, 9885 está pronto para cópia. Positivo, prossiga. Florianópolis 380, Aperuísque 50, até Maricá, após conforme o plano, decola da pista 28, execute o perfil da saída Goleval, após direta posição Eudes, frequência do controle Salvador em 119.35, a torre em 118.612, seu código transponder 5123, total 9885. Correto, 9885, informe para o posicionamento. Autorizado o reporte táxi, 9885. Aguarde coordenação com controle. 3173, autorizado decolagem. Vai manter inicialmente 2000 pés, aguardando a ascensão. Aguardando a ascensão autorizada pelo controle. Informativa autorizada decolagem, voltei 2000 até 3173. Sete, o vento é 210 graus, 09 nós. Tudo Salvador, obrigado, até mais. Aguarde cópia, o 5489, prepare igual levar o direto. Tá 3193, na final da 28, estabilizado, visual. A 3193, continue na aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 012, últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Aposto trem embaixado e travado. 3193. 600 com 90 a bordo, 2h40 Maceió. 2h40 Maceió, 90 a bordo. Positivo. Gente, tem táxi autorizado via Juliette Alfa e próximo a Golf Chame Torre 118 meia dúzia. Gol 1924. É o Gol 600, está autorizado via Juliette Alfa no ponto de espera 18 meia dúzia. É ok, é. 1600. Obrigado. Solo, dá 3834 no gate 1 para pushback acionamento. 3834, aguarde para o pushback. Aguardando. Ataque foi Charlie, tá 3193. Fortaleza, tá. Controle Salvador, desculpa, tá 3173. Outra 3173, contato radar, suba sem restrições, nível 340, saída agora. 340 sem restrições, tá 3173 na Gole. Pushback acionamento, reporte táxi 2230. O 2230 vai precisar manter mais uns 5 minutinhos aqui, senhor. Ok, reporte pronto. Então, 3834, portão 1, autorizado, puxa acionamento, reporte táxi. Autorizado, puxa acionamento, chamada táxi, o TAN 3834. 1333, está na escuta para cópia. Chega. São Paulo, Congonhas, 360, Aperuísque 58, decola pista 28, efetua perfil Goleval Sagaz. Frequência do controle 11935, a torre em 118.612. Seu código transponder 5122-1333. 360, Aperuísque 58, roda 28, Goleval Sagaz, 1935 controle, 5122 transponder. Correto, informe, puxa acionamento no 333. Tá lá. 5489, pronto, cópia. A chance do 3173 aproar, eu diz, dá presente? Só que vai ter que manter o perfil da saída. A gente vai tentar, na transferência, consultar o centro sobre a possibilidade. Obrigado. Levar o DCT. Frequência do controle 11935, a torre em 118.612. Seu código 5120-5489. Autorizado 1160 para conquista de Aversal, pode direto. Recorda 28-135-186-5120. Vai chamar para o ponto. 118.6 a torre. Afirmativo, trip 5489. O azul 4089 autorizado a alinhar e manter pista 28. Ali mantém pista 28, azul 4089. Fez 193 no solo aos 59, agilize, libere na taxiway Charlie e vai chamar o solo em 121.9. 319 agilizando pela Charlie, 3193. Confirme para a torre Salvador. Solo Salvador. Solo Salvador, está 3193. Prossiga, está 3193. Lembrando na chave. Cente 3193, seu portão de número 5. Siga em frente, ingresse segunda direita, portão número 5, TAM 3193. Siga em frente, vai ingressar na Juliette para o 05, TAM 3193. Portão 9885 para o táxi com 3 horas e 40 minutos na via. 3 agora, Porto Alegre, operativo. Está autorizado para o ponto de espera da cabeceira. Cabeceira 28. Siga em frente, Kilo Alfa, ponto de espera, torre 18612, total 9885. Positivo, ponto de espera 18612, muito obrigado. Nada. Brava, que sei, Foxtrot, Salvador. Condor 20, pronto, cópia? Pronto. Para São José dos Campos 360, Peruísque 58. Decola a pista 28, perfil da saída agora é Val Sagaz. Frequência do controle 11935, a torre em 118.612. Seu código transponder 5104, Condor 20. Performe para o acionamento Condor 20. Solo, TAM 3834 para o táxi com 84 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Teresina. Gente, TAM 3834, tem táxi autorizado? Contorne a sua direita, ingresse na Alfa, próxima 28, torre 118.612, TAM 3834. Ciente, Indy e Alfa para o ponto de espera da 28. Quando pronto, lá chamaram a torre 18.612, tá? 3834. Olá, Rona 333, puxa acionamento, portão 03. Portão de número 3, coordena com a equipe de solo, 5 aeronave, liberar a retaguarda, execute, puxa, informe táxi no 333. É, após a aeronave liberar a retaguarda, tá atualizado, 333, portão ataque. Solo, passarinho 2230, agora sim, puxa acionamento. Pedro 2230, está autorizado o pushback e acionamento. Informe pronto para o táxi 2230. Tem só confirmando a autoriza para o 17? Sim, é possível para 17. Agora haverá espera naquele setor, ok? Afirmativo. Você que vai no 7 então, correto? Para o 7. Reporte para... pronto para a decolagem. Strot, voo local, qual o setor da terminal, Quebec? Ok, Bravo X-Ray Foxtrot, voo local, sobrevoo de Veracruz, aguarde cópia. O 1924.0 está 28. Voo 1924, mantém a posição número 2 para a decolagem. 1924. O TAN 3566, autorizado a decolar a pista 28, vento 210 graus, 07 nós. Autorizado a decolar a pista 28, TAN 3566. Confirma Alfa Vitor Gillette. Gente, com o TGL em Veracruz, aguarde com a Alfa Vitor Gillette. Ah, em Valença? Ok, sente. TGL em Valença. Aguarde cópia. Chame agora o controle em 119.35. 119.35, tá? 3566. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, até a próxima. Obrigado. O táxi, o passarinho 2230, POB 24, alternando Salvador com 3 horas e 30. Do táxi até o hangar da Baetel, o Guardião 06. 06. Inicialmente, táxi a baixa altura. Gente, zero. A Quebec vai chamar a torre 180, confirma? 118, meia dúzia. 18, meia, obrigado. Nada. Salvador, boa tarde, total 9885. Total 9885, prossiga. Ok, aproximação de espera, não sei se pode. Gente, mantém a posição no ponto de espera. 9885. Gente, tem táxi autorizado para o ponto de espera da cabeceira 28. Ingresse à sua direita na Alfa, prossiga até o ponto de espera e quando lá chame torre 118612, gol no 333. Vive Alfa até o ponto de espera 228, lá 286, 333. Tá lá. Decolagem livre, pista 28, mantendo a por até 3 mil pés. Problema aí na pista. Não, estamos entrando aqui no hangar da Baeté. Positivo, eu observei que uma pessoa saiu aí da aeronave e pegou alguma coisa aí na pista. Confirme. Decola da pista no 7, curva direita, sai no corredor axé, acione 0120. Frequência do controle em 119.35, a torre em 118.62. Afirmativo. Para a decolagem, chame a torre em 118, táxi decolagem 118612, Bravo X-Ray Foxtrot. Gol no 1924, decolado aos 08, mantenha a proa até 3.000 pés, chame o controle em 19 decimal 35. 935, 1924, bom dia. Tan 3661, autorizado alinhar e manter, pista 28. Alinhar e manter pista 28, Tan 3661. Doutor Salvador, muito boa tarde, Passaredo 2230, está na taxiway Quebec mantendo. Sente, Passaredo 2230, inicialmente mantenha o ponto de espera da... Negativo, agora sim, ingresse via pista no 7, reporte alinhado e pronto. Ingressa na pista, cabeceiro no 7, porta na linha de pronto, Passaredo 2230. Anatário, aquele que vai ser. 3566, vou ir direto a Aracaju. Solicita manter a rota TAN 3566. 7, então mantém. Até na rota da Quebec Serra. E Torre Salvador, por noite, decimal meia, aquilo Quebec Serra. Salvador é o TAN 3192, informação Quebec. 200 graus, 109. Descendo a decolagem, pista 28, TAN 3661. Salvador, aquilo Quebec Serra. Papatão, aquilo Quebec Serra, mantém espera na rotatória, setor norte, aguardando instruções para prosseguir final da 17. Torre igual 600 na ponte certa. Saída mesmo? Aron, transição Melim, 3192. Obrigado. Mike Bravianque, prossiga. Após o mesmo, autorizado alinhar e manter pista 28. Ali mantém 28, no 600. Torre, Guardião 06. Guardião 06, aguarde. Alinhado e pronto, capiteiro no 7, Passaredo 2230. 7, Passaredo 2230, aguarde autorização para decolar. E aguardando. 06, prossiga. 3661, decolada aos 10, chame agora o controle em 19, decimal 35. 1935, uma boa, tá 3661. Condor 20, tem livre acionar, reporte táxi, Condor 20. Reportará. 1394, está pronto para cópia. Vitor Juliette, pronto para cópia. O local sobre o voo de Valença e toca arremetida. Decola da pista 17, com curva direita, sai no corredor Axé. Acione código 0151. Frequência do controle em 11935, a torre 118, meia dúzia. O Alfa Vitor Juliette. Ok, sente. Então, seu sobrevoo é de Valença, porque no seu plano tinha recebido Veracruz. Valença, então, é o seu sobrevoo com toque remetida. Decolagem 17 no corredor Axé. Para ataque de decolagem, chame a torre em 118, meia dúzia, Alfa Vitor Juliette. Alô, Salvador, trip 5489 para pushback e acionamento na remota 14. O táxi, eu tenho uma aeronave em decolagem agora, da 28, aguarde instruções. 06. Reporte táxi 5489. 5489. Não, ainda não. Serve do Gol na decolagem, tá ali, prosseguir? Aguarde. O Gol no 600 decolado aos 12, chame o controle em 19 decimal 35. 93500, informação de tráfego aqui, passar à direita. Ciente, é o Passaredo que está mantendo posição alinhado na pista no 7. E tem um tráfego adicional no setor norte, mantendo 1.500 pés. Tomara o controle, obrigado. Conseguiu, como é que está? Tem condição de reduzir aguardando o decolado de Passaredo. Ciente, autorizado final da 17, reporte a 3 milhas. Yeah. passarei do 2230. Autorizado decolar, pista no 7, o vento 200 graus, 079. 7 passarei, iniciando a corrida. Go ahead, o Whisky gravou isso. Ok, stand by one. Três nove quatro está na escuta. Diga. Ok, com relação àquela, aquele procedimento que uma pessoa saiu da aeronave e se eu não estou de olho aqui observando, que é função minha aqui, né? Mas nem sempre a gente observa tudo, eu não teria visto que o senhor tirou uma pessoa da aeronave, pegou um objeto e se não fosse a minha iniciativa eu não teria percebido isso. O senhor não me avisou naquele momento. Eu iria reportar o senhor, só que você estava falando com o avião alinhado na 28. Nós estávamos taxiando e percebemos uma janela de inspeção sobre a pista. E aí, para evitar que o senhor tivesse que interditar a pista, eu já fiz aqui a banha do material, está aqui a borda da aeronave, e já iria reportar o senhor quando o senhor te chamou. Solo 35489, está pronto para o táxi. 5489... Sente, está autorizado a iniciar seu táxi, prosseguindo Juliette Alfa, ponto de espera de 28, qual é o seu PB? 620330, Salvador. 62, aborda isso? 62. 62, e qual é a autonomia? 0330, alterna Salvador. Tem táxi autorizado para o ponto de espera 28, trip 5489. Ponto de espera 2889. Solo Salvador, ponto 20, está pronto para o táxi. Condor 20, parte militar, inicia o táxi, reporte para cruzamento da pista, Condor 20. Passará 2, 28 a bordo, não é isso? Estimativo 3 e 30 galeão. 3 e 30 galeão, ciente, Condor 20. Autorizado o acionamento, reporte para o táxi, o Papatango Bravo, XA Foxtrot. Para a pista 28 de Salvador. 61 identificou, no ideal de descida, ciente da Quebec. Ciente, vou na proa da posição CARI, desça para o nível 040, aguarde ILS Zulu para a pista 28. Contato radar, serviço de vigilância, agora sudoeste de Salvador, 57 milhas. Ok, nível 040, CARI. Condor 20, condições de cruzamento imediato da pista. Efetue cruzamento da pista, ingresse Delta, Alfa e Golf, ponto de espera da 28, chame torre 118, meia dúzia, Condor 20. Delta, Alfa e Golf, o trip seguirá o Embraer 145, na taxiway Alfa até o ponto de espera da pista 28. 5415. Pátio 5, reporte pista livre. Foi o Guardião 06 para o táxi até o pátio do Graia. Sente, Guardião 06, observe a aeronave que irá ingressar no pátio 5, táxi a baixa altura para o pátio 4, para a correção, para o pátio do Graia. 06. Meia decimal 85. 2545, 600. Uno 20, Golf 677. Decola a pista no 7. Efetua o perfil da saída Goleval após direto. Frequência do controle 11935. A torre em 118, meia dúzia. O seu código transponder 0221. Amém. O Guardião 06, é a torre novamente. Já que vai